Quero ensinar-te um caminho no mar, um lugar que ninguém pode um dia chegar, onde o vento é amigo, a brisa um suspiro que abraça teu corpo pequeno ao passar. Quero que tu me acompanhes, mulher, que meu canto amanheça rendido a teus pés, e dizer-te ao ouvido sem medo de errar os versos queridos de quem vai te amar. Quero perder-me em teu corpo e ancorar em teu porto meu barco vazio de amar, escrever na areia meu pranto e minha dor, e deixar que as ondas me tragam no amor. Quero que tu me acompanhes, mulher, e reparta comigo tua vida, e depois, quando o vento de outono te acaricia, quero dar-te minha vida e feliz te amar. Quero ensinar-te um caminho no mar, um lugar que ninguém pode um dia chegar, onde o vento é amigo, a brisa um suspiro e abraça teu corpo pequeno ao passar. Quero que tu me acompanhes, mulher, e meu canto amanheça rendido a teus pés, e dizer-te ouvido sem medo de errar os versos queridos de quem vai te amar. Quero que tu me acompanhes, mulher, e meu canto amanheça rendido a teus pés, e dizer-te ouvido sem medo de errar os versos queridos de quem vai te amar. Quero que tu me acompanhes, mulher, e meu canto amanheça.